feche os olhos, não te quero mais. Dentro do coração, quantas vezes eu tentei falar com você, eu não gosto de me ver assim, mas não tenho solução. A verdade dói demais em mim, solidão. Tenho que ser bandido, tenho que ser cruel, união. Dói demais em mim, solidão.